união na guerrilha que nem lobo na matilha. Os inveja conspira, vem aqui botando pilha. Atravessa é mal, já sabe de qual é. Só tem linha de frente vacinado, né? Sabe o que fazer, o correto proceder. Não se abater, lutar até vencer. Então vou te dizer, sem perder a dicção, levada sagrada, pedrada na cara dos Golias vacilão. Desde 2007 segurando a pressão. Uns caem, outros levantam, mas a gente tá firmão. Tá no DNA, como diz mano Gordinho. Meu escudo foi forjado pra aguentar até o fim. A equipe tá montada, evitando a cilada. Guarda quadrada, libera a rajada, sua vida foi mudada. Pode bater de frente, há que sustentar legal. O poder que me reveste é algo sobrenatural. Na batalha nós não para, nós guerrilha, mete as caras. Levando, rimando, mostrando aqui não é fogo de palha. Vem com a gente vencedor, não desiste pelo amor. Seja mais um guerreiro, linha de frente do Senhor. Na zona de ataque, quem vai colar com a gente? Quero ver, quero ouvir, só os linha de frente. Na zona de combate, com Cristo dá os crentes. Quero ver, quero ouvir, só os linha de frente. Na zona de ataque, quem vai colar com a gente? Quero ver, quero ouvir, só os linha de frente. Na zona de combate, com Cristo dá os crentes. Quero ver, quero ouvir, só os linha de frente. Fazendo minha parte, o rap minha arte. Sou o guerrilheiro, linha de frente, sou o ataque. Formado na função, andando na unção. Pra quem não botou pé, nós tá firmão. Nada pode nos parar, pode até querer tentar. Mas quem tá firmado, nada vai abalar. Desde 2007, luto combatendo o cão. Sei que o inimigo cai na base da oração. Nós é chapa crente, nada vai parar. A gente das antigas, no começo duvidaram da patente. No bate-rebate, não sou bolinha de gude. Não deixo que me jogue na casinha que ilude. E aqui é canela de fogo, o mundo é pesadão. Mais pesado é o poder de Cristo no meu coração. Na unção, só os loucos de abarreta e cordão. Com a espada do evangelho, capacete da salvação. Inteligente, vem com a gente, de repente passo pente. É quente, os crentes, tudo linha de frente. Inteligente, vem com a gente, de repente passo pente. É quente, os crentes, tudo linha de frente. Na zona de ataque, quem vai colar com a gente? Quero ver, quero ouvir, só os linha de frente. Na zona de combate, com Cristo dá os crentes. Quero ver, quero ouvir, só os linha de frente. Na zona de ataque, quem vai colar com a gente? Quero ver, quero ouvir, só os linha de frente.